eu tô fazendo certo. Eu tô fazendo certo. O que você faz aqui? Eu tô fazendo certo. O que você faz aqui? Eu tô fazendo certo. O que você faz aqui? Eu tô fazendo certo. O que você faz aqui? Eu tô fazendo certo. Em busca de sucesso que eu tô no hip hop. O sucesso eu já tenho uma mulher e uma filha forte. Sempre no corre, em busca de melhora, fazendo o que é certo sem jogar conversa fora. Me pede esmola, mas não olha no meu olho, depois vem me falar que eu tô fora desse jogo. Aqui a chapa esquenta, tô virado no 70. Você que é muito fraco, pede arrego se não aguenta. Experimenta desafiar o louco aqui. É hip hop verdadeiro, escuta aí. Se ligar, se ligou, então sintonizou. Não canto por hip hop, sim, é por amor. Dedicado, dediquei quase toda a minha vida. Agora vem os loucos falar que é de mentira. Se liga na batida e analise estes fatos. Não brinque com moleque, senão vai ficar chato. O que você faz aqui? Eu tô fazendo certo. O que você faz aqui? Eu tô fazendo certo. O que você faz aqui? Eu tô fazendo certo. O que você faz aqui? Eu tô fazendo certo. Escuto o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ninguém nasceu palhaço e muito menos feito de aço. Ficar descalço pra poder sentir o chão. Põe na sua cabeça que aqui não é fácil não. O corre é muito louco e você desacredita. Fala pelas costas e me chama de fascista. Firmeza total, tô nativo, eu tô firmão. Eu vou ficar na minha, eu não quero confusão. Fica fortão, mas não fica coagido. Não é uma ameaça, eu não sou seu inimigo. Quem tá nos corre, nessa parada louca. Sabe que no rio o peixe morre pela boca. Vacilou amigo, eu te tiro na minha rima. Jamais relo um dedo neste corpo de menina. Pura adrenalina, o coração acelerando. Você com essa mania de ficar me perguntando. O que você faz aqui? Eu tô fazendo certo. O que você faz aqui? Eu tô fazendo certo. O que você faz aqui? Eu tô fazendo certo. O que você faz aqui? Eu tô fazendo certo. Eu tô fazendo certo.